Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caríssimos colaboradores. Boa tarde. Começamos já com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira. David John Gilmour, mais conhecido só por David Gilmour, nascido em Cambridge a 6 de março de 1946, é um guitarrista e cantor britânico, vocalista da banda inglesa Pink Floyd. Tem também editado álbuns a solo, bem como colaborado com outros artistas. Depois da saída de Roger Waters, a meio da década de 80, dos Pink Floyd, este tornou-se a principal figura da banda. Foi considerado o 14º melhor guitarrista do mundo pela revista norte-americana Rolling Stone. David Gilmour irá lançar o seu novo álbum, ainda sem título definido, esperado para meados de setembro. Now life devalues day by day as friends and neighbors turn away. And there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands while nations wash their bloodied hands of loyalty. We'll be right back. Depois da sugestão musical, vamos a uma notícia de âmbito nacional que nos deve encher de orgulho, não é assim, Inês? Muito boa tarde, senhores ouvintes. Desta vez, nas notícias de âmbito local, destaca a eleição da Ponte de Alvoque de Várzeas pela Ruraleia.com como uma das 5 pontes mais fantásticas de Portugal. A Ponte Medieval de Alvoque de Várzeas, no Conselho de Oliveira do Hospital, foi eleita pela Ruraleia.com, plataforma que agrupa a oferta turística em espaço rural e a torna visível no mundo e no país, como uma das 5 pontes mais fantásticas de Portugal. Também conhecida pela tradição popular como Ponte Romana, a Ponte Medieval, classificada como Monumento Nacional, trata-se de uma construção gótica do século XVI, com dois arcos e com um cavalete de inclinação acentuada. Características únicas que levaram a Ruraleia.com a integrá-la no grupo das 5 pontes mais fantásticas de Portugal. A par da Ponte Romana de Trajano, sobre o rio Tâmega, Ponte de Misarela, sobre o rio Rabagão, Ponte de Ucanha, à entrada do Mosteiro de Zalzidas, e Ponte Medieval do rio Sabor. Uma distinção que enche de vaidade a freguesia de Alvoque de Várzeas, que certa de beldade da sua ponte medieval, está grata pelo destaque que é dado pela Ruraleia.com. Agostinho Marques, presidente da Junta de Freguesia, destaca o facto de esta ponte ser única e de não ser fácil encontrar outra semelhante. De acordo com o autarca, apenas em Itália e nos picos da Europa existem pontes semelhantes. É uma ponte muito bonita e monumento protegido, e isso é tudo. Localizada junto à praia fluvial de Alvoque de Várzeas, a Ponte Medieval é um dos principais pontos de atração turística da freguesia e do concelho. Muita gente vem e tira fotografias, refere Agostinho Marques, notando que a ponte foi escolhida para a apresentação de um novo modelo automóvel para a revista Turbo. Muito bem, e também foi escolhida, esqueceu-se o Sr. Presidente da Junta de Alvoque de Várzeas dizer, como uma das 7 maravilhas de património deste concelho. Aliás, ela junta património cultural, porque é uma ponte medieval, do século XVI, com, e não romana, como as pessoas erradamente a designam, e, portanto, se fosse romana seria mais antiga, como é óbvio, quem sabe um bocadinho de história, tem, portanto, é bastante mais recente do que o tempo dos romanos, é do século XVI, mas é uma ponte, de facto, muito bonita em termos arquitetónicos e tem um enquadramento paisagístico fabuloso no rio Alvoque. Aliás, esta praia até foi, disse o senhor vice-presidente aqui aos microfones, que foi considerada uma praia fluvial de bandeira azul, dada a qualidade da água e também o envolvimento paisagístico. Portanto, se não visitaram, devem visitar este local, que é dos mais bonitos do nosso concelho. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Passemos a uma sugestão de cinema, ok, com a nossa Catarina Peixoto. Annie é uma jovem e feliz órfã suficientemente dura para se aventurar pelas ruas de Nova Iorque em 2014. Deixada em bebê pelos seus pais biológicos, com a promessa de que um dia a viriam buscar, a sua vida com a sua maldosa mãe de acolhimento, Miss Hannigan, tem sido desde então dura como um raio. Mas tudo está prestes a mudar quando Bill Stanks, um magnata de nariz empinado, candidato a maior de Nova Iorque, a acolhe em sua casa numa disfarçada ação de campanha. Com a realização de Will Gluck e no elenco conta com Bobby Cannavale, Cameron Diaz, Jamie Foxx e Rose Byrne. Annie vai ser um filme que não vai querer perder. Muito bem, mais uma sugestão para estas férias da Páscoa. 100.2, Oliveira do Hospital. E a seguir uma sugestão literária com a nossa Inês Pereira. Uma fortuna perigosa. Inglaterra, 1866. O verão anuncia-se quente e numa tarde de maio, um jovem morre afogado numa pedreira inundada de água. O incidente ocorre em Windfield School, uma escola frequentada por rapazes oriundos de classes abastadas, permanece encoberta em mistério, conduzindo a uma trágica saga de amor, poder e vingança que envolve sucessivas gerações de uma família de banqueiros. A história decorre entre a riqueza e a decadência de uma Inglaterra vitoriana, entre a City londrina e as colónias distantes. O leitor acompanha a família Pilaster durante o período áureo do Império Britânico. Ken Follett inspirou-se num caso real de bancarrota ocorrido no século XIX para descrever este romance extraordinário. Um livro que, de certo, não pode esperar por ler. Muito bem, uma sugestão de leitura que é sempre oportuna para o tempo de férias. Rádio Boa Nova. Passemos ao Pedro Andrade. A prova que correu na Argentina dos dias 23 a 26, a contar para o WRC, a prova barra TT Rota de Douro nos dias 28 e 29, a contar para o CNTT, a prova de MotoGP no Qatar no dia 29 e também no dia 29 a segunda prova de Fórmula 1 que decorreu na Malásia serão melhor analisados no próximo programa. Rádio Boa Nova. A seguir vamos a uma sugestão de viagem. Desta vez ficamos por Portugal e vamos visitar a bela cidade do Porto. Empoleirados no cimo das declinas e agarrados a falésias, os atraentes edifícios, pontes e candeeiros do Porto guardam o Rio Douro há séculos. Ferozmente orgulhosos do seu património, os cidadãos desta cidade mercantil investiram o seu sangue e o seu suor no comércio e no vinho. Discotecas e restaurantes misturam-se com catedrais, igrejas e museus em estreitas vielas e largas avenidas. Há muitos cafés espalhados pela cidade, onde poderás descontrair depois de subir as inúmeras colinas do Porto. O Porto mistura o charme do passado com a frescura do presente. Desde a contemporânea Casa da Música até à Sé Catedral do século XII, as épocas fundem-se com harmonia nas ruas do Porto. Mesmo do outro lado do rio encontramos a cidade de Vila Nova de Gaia, onde estão as casas do vinho do Porto, e a oeste do Porto está a Foz. A Torre dos Clérigos domina a silhueta dos prédios, assim como a imponente Sé do Porto, acima da zona da Ribeira. Desde o centro, onde encontrará o Palácio da Bolsa e a Igreja São Francisco, basta um curto passeio pela Ponte Dom Luís I para chegar até a Vila Nova de Gaia. Quando chove, poderá entrar num dos museus do Porto para não ficar encharcado, ou então opte por um cruzeiro no rio para ver melhor as pontes sobre o Douro. Os portuenses são simpáticos e prestáveis, e a sua cidade oferece muita coisa para manter ocupado. Poderá aproveitar tudo o que de bom há no Porto durante todo o ano. Se não é fã de atividades à beira-mar, evite o verão e visite o Porto na primavera, quando as temperaturas são mais amenas e já há algum sol. Ainda por cima, poderá fugir às multidões e aos preços mais elevados do verão. Se veio ao Porto para ver como se divertem aqui as gentes, o verão é a altura perfeita. A festa começa com o barulhento São João, em que as ruas se transformam num parque de diversões enorme para miúdos e graúdos. O Porto é uma cidade deslumbrante que merece a sua visita. Muito bem, concordo inteiramente, o Porto merece a nossa visita. Quem vem e atravessa o rio junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte Cascata sanjoanina, erigida sobre o monte, no meio da neblina, por ruelas e calçadas. Da ribeira até à foz, por pedras sujas e gastas, e lampiões tristes e sós. Esse teu ar grave e sério num rosto de cantaria que nos oculta o mistério dessa luz bela e sombria. Ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento, e é sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. ver-te assim, abandonado. Nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E é sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhafre ferido na asa. Vamos passar a uma biografia, desta vez de alguém que nos é próximo. António Garcia Ribeiro de Vasconcelos. Chamo a vossa atenção que é uma pessoa que já há poucos, só conhecemos se calhar o nome da rua, que é uma das ruas principais de Oliveira do Hospital. Poucas pessoas sabem quem foi esta personalidade. Devo-vos dizer que provavelmente foi a personalidade que mais relevância teve a nível de projeção cultural a nível nacional, e é do nosso concelho, era ali natural de São Paio de Gramaços. Considerado pela comunidade científica como um dos vultos maiores da história da Igreja e da cultura em Portugal, António Garcia Ribeiro de Vasconcelos assumiu-se ao longo da vida como um homem de integridade humana e firmeza moral. Em prol das suas convicções, revelou-se firme e inabalável perante as conturbadas transformações políticas que abalaram as primeiras décadas do século XX, desde a queda da monarquia e a implantação da Primeira República, em 1910, até à ascensão do Estado Novo, em 1933. Vindo a concluir a aprendizagem das primeiras letras na terra natal de São Paio de Gramaços, no concelho de Oliveira do Hospital, António de Vasconcelos, em 1869, rumaria a Coimbra de Estudantes, cidade onde auferiu as primeiras ordens sacras e alcançou os principais graus académicos. Assim, destinado a seguir as pegadas do tio paterno, o padre Dionísio Garcia Ribeiro, que o acolhera nos primeiros anos em Coimbra, ingressou no Seminário Diocesano de Coimbra e matriculou-se na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra. O ano de 1885 ficaria assinalado na sua biografia pela obtenção da licenciatura e pela celebração da Missa Nova na Capela da Terra que o vira nascer. Logo em 1886, defendeu conclusões magnas e alcançou o grau de doutor em teologia, versando a sua dissertação sobre o divórcio. No ano seguinte, ascendeu ao professorado académico como regente da cadeira de estudos bíblicos e direito eclesiástico na Faculdade de Teologia da Universidade de Coimbra, onde lecionou dogmática, ética cristã, isagoge geral e arqueologia bíblica. Entretanto, com a homologação do Decreto-Lei de 23 de outubro de 1910, que ao anular as matrículas do primeiro ano da Faculdade de Teologia anunciava a extinção desta faculdade, António de Vasconcelos assumiu, em 1911, a condução do processo de função de Faculdade de Letras na mesma universidade, acabando por ser nomeado o seu primeiro diretor, cargo que acumulou com o de docente até 1930. Nesta nova fase, recebeu o novo grau de doutor, ipso facto, em 1916, passando desde então a usar as insígnias doutorais azuis de letras sobre as brancas de teologia. Durante a sua carreira académica, produziu uma vasta e erudita obra científica, completando as mais diversas matérias, desde a liturgia e teologia, moral dogmática e sagrada escritura, passando pela história, arqueologia, história da arte, paleografia, etc., até à linguística portuguesa e latina. Escreveu mais de 200 de ensaios, estudos e livros. Muitas destas obras são ainda hoje inacessíveis cientificamente, razão pela qual o arquivo da Universidade de Coimbra avançou com a reedição de algumas. Colaborou também em diversas revistas científicas e periódicas. Movido por uma persistente dedicação e complacente devoção, António Vasconcelos viria a participar energeticamente na renovação e fundação de algumas das mais prestigiantes instituições conimbrisenses e até nacionais que se destacaram: o Arquivo, a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto de Históricos desta faculdade. De modo a perpetuar a memória de um homem que se entregou ao culto e dedicou à cultura do seu país, foi o seu nome escolhido para dignificar o largo em São Paio de Gramaços, freguesia onde nasceu, enobrecer uma galeria de claustros do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, monumento que protegeu, e honrar uma sala de Faculdade de Letras ou no arquivo da Universidade de Coimbra, instituições que o ajudou a estabelecer. Muito bem, pois muitas pessoas não sabem, aliás temos muitos estudantes neste momento da Oliveira do Hospital que frequentam a Faculdade de Letras que não sabem que o seu fundador foi um oliveirense e o próprio arquivo da Universidade de Coimbra, duas das instituições culturais mais importantes que temos no distrito. Rádio Boa Nova. Passamos às questões da saúde, desta vez Daniel, o que é que nos trazes? Vamos falar sobre as pessoas que sofrem de crises de sono. De crises de sono, eu não sei se aqui o pessoal anda a sofrer de crises de sono, não sei qual é o vosso caso particular. O que eu ando a perceber, e foi por isso que eu e o Daniel conversámos sobre o assunto, o que nos parece é que a gente da vossa idade e gente mais nova estão efetivamente a ter poucas horas de sono. E isso está a comprometer não só o seu rendimento escolar, que é aquilo que eu vejo logo, porque há uma enorme falta de concentração, mas há também, está a afetar a saúde. Diz Carolina. Eu estranhamente, que nem sou uma pessoa de dormir pouco, nestas últimas semanas tenho andado, eu não... A dormir não mal. Não consigo dormir, acordo à meia da noite, estrampulhada de todo. Porquê? Será o stress? Isso será o stress do... Escolar. Porque, escolar. Porque não... De facto, não, estás pressionada pelos testes, sim, pelo estudo. Na semana tive carradas de testes. Isso veio mesmo a ver-se... A perturbar. Escolar, porque eu já sou assim meio desconcentrada. E então... Tens sono durante o dia, obviamente. Imenso. Eu acho que não me lembro de ter assim... Olha, minha linda, tu estás a diagnosticar uma situação que se calhar é comum a vários jovens. No final do período, porque estão sob a pressão dos testes, faz com que estejam tão preocupados e tão agitados para os testes. Se eles correram bem, se eles correram mal, que depois tudo isso altera o seu sono. Mas eu não é dessa situação que estou a falar. Porque eu acho que isso só acontece quando muito, três vezes por ano. Final do primeiro período, final do segundo e final do terceiro. Final do terceiro tende a ser pior. O que eu temo é que é por outras razões que muitos dos nossos jovens estão a ter poucas horas de sono. Isso tem que ver, com jogar computador até altas horas. Muitos dos nossos jovens hoje, isto é um alerta que fica aqui para os pais. Eu ando a verificar isto, sobretudo em gente até mais nova do que vocês. Em idades mais precoces, os jovens hoje, muitos deles têm não só o telemóvel, obviamente, porque não vivem sem ele, ou os telemóveis, como também os computadores no quarto. E isso faz com que muitas vezes os pais não se apercebam, mas temos imensos jovens que estão com poucas horas de sono. E isto vai ter consequências graves, porque provoca imediatamente lesões cerebrais, por isso é que depois não há concentração, não há capacidade para estudo, não há bom rendimento escolar. Depois os pais, se calhar, ao mesmo tempo querem rendimento escolar e ele não pode mesmo existir. E, além disso, vai provocar lesões físicas graves, porque estamos a falar de gente muito nova que devia dormir, em média, todos nós somos diferentes a esse nível, como sabem, mas, em média, um jovem da vossa idade precisa dormir 8 horas por dia. Todos aqueles que não o façam põem em perigo a sua saúde, sobretudo se for continuado, não é, Inês? Tens a mesma percepção ou percebes-te que... Sim, principalmente no que toca à ansiedade, ou seja, eu acho que muita gente, e eu confesso que às vezes também me acontece que por causa da ansiedade, por ir ter um teste no dia a seguir, dormes mal. Durmo um pouco mal, mas também derivado da... Do facto dos nossos jovens se deitarem por vezes às altas horas da madrugada, ou porque ficam a ver séries que dão na televisão e que passam muito tarde, ou ficam a jogar nas consolas, e pedir, os pais pensam que eles estão no quarto já a dormir, mas não estão, acho que são as principais causas, sim. Porque eles não se apercebem dos danos que estão a provocar à própria saúde, e muitas vezes os pais também estão a dormir tranquilamente pensando que tudo está certo. E não está. Eu ia só dar um exemplo de um colega meu que andava no ano passado na minha turma, que passou uma noite toda em claro, então teve toda a noite a jogar computador e no dia a seguir trazia os olhos vermelhos, vermelhos, vermelhos. Eu fiquei horrorizada, pois já eram muitas noites sem dormir, a jogar sempre computador. Ele tinha os olhos num estado horrível. E eu que tive a tua turma ano passado, deixa-me pensar qual era o dos alunos mais desconcentrados. Havia lá muitos desconcentrados. Inês, a tua opinião? Eu sofro de insónias e, no meu caso, é por causa do stress. De stress, tanto de aulas, tanto de, às vezes, nos finais dos períodos, ficar assim muito ansiosa e por causa... estressada quando tens esta história? Oh, professora, não quero saber. Não queres saber ou eu não quero saber? Não quero saber. Ah, eu não quero saber. Não. Quero. Um bocadinho, talvez um bocadinho mais. Só. Sim. E às vezes é devido às notas ou a alguns problemas que eu possa ter a nível pessoal, e acho que isso reflete-se muito no stress que os jovens agora passam, tal como nós já tínhamos referido no outro programa, à pressão vinda não só dos pais, mas também por parte da escola, por parte de qualquer coisa que seja. Pois, então afinal isto é um problema sério. Não temos muito tempo hoje para nos alongarmos, mas provavelmente, Daniel, voltaremos a este assunto. Rádio Boa Nova 100.2 FM. No âmbito da educação ambiental, temos hoje a honra de ter no nosso programa a senhora Vereadora da Floresta e do Desenvolvimento Rural do município de Oliveira do Hospital, a engenheira Teresa Dias, que nos traz mais um apontamento sobre o tema do ambiente. Boa tarde, senhora Vereadora. Seja bem-vinda ao programa A Escola e o Meio. É uma honra tê-la no nosso programa. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Traz-nos aqui, com certeza, questões pertinentes que pretendemos abordar no âmbito ambiente, nomeadamente os cuidados que devemos ter ou que a população em geral deve ter com fogueiras e queimadas que são tão usuais nos nossos campos por esta altura. Sim, é verdade. Hoje em dia, a legislação relativamente às queimas e queimadas, porque nós temos as queimas e temos as queimadas, com a diferença de que as queimas é quando são as vulgares fogueiras em que se queima o que resta da exploração florestal e também da agricultura, em que se amontoa os resíduos para depois queimar, e as queimadas que são aquelas que se fazem normalmente para a renovação de pasto, ou então quando se queimam os resíduos florestais ou agrícolas sem eles estarem amontoados. Temos uma legislação que é apertada, mas que as pessoas desconhecem e que não cumprem. Há datas, inclusivamente, que têm que ser cumpridas, não é verdade? Eu creio que é 15 de março. A partir de 15 de março não se podem fazer queimadas. Não. A legislação, entretanto, mudou e é estritamente proibido fazer fogueiras no período que vai desde 1 de julho a 30 de setembro. Este período pode ser antecipado, 15 dias ou um mês, consoante as condições climatéricas, ou pode ser prolongado até outubro. Durante os restantes meses do ano, as pessoas têm que ter atenção às condições climatéricas, porque basta estar temperaturas altas e vento que já é proibido fazer fogueiras. Portanto, agora já não há aquela data de 15 de março que eu tinha na memória, de que era uma data que a partir da qual não se poderiam fazer as tais fogueiras para queima de resíduos nos campos. Não. O estritamente proibido é a partir de 1 de julho e, se for um ano muito seco, pode sair uma portaria que define que é antecipada. Okay. Agora, durante o resto do tempo do ano, se estiver muito calor ou muito vento, também não se devem fazer. Não, pois. Se devem e não se podem. Claro. Não se podem. Basta que o índice, aquilo a que se chama o índice elevado de risco de incêndio, basta que esteja acima do elevado, já não se pode fazer. Isto acontece em março, acontece em abril, basta que haja temperaturas muito altas e ventos também, a umidade desce e não se podem fazer fogueiras. Claro, os fatores de risco são elevados. Aliás, temos-nos apercebido que nas últimas semanas, porque a temperatura subiu, porque tem estado vento, nós tivemos uma série já de incêndios, mesmo já dentro do concelho, não é assim? Sim, é verdade. O balanço que fazemos à data de hoje é que já registámos até 17 de março, são os dados que temos, são que temos já 15 ocorrências e 12 delas foram inclusivamente no mês de março. Houve aqui um aumento com este bom tempo que se fez sentir nos últimos dias, principalmente à sexta, sábado e domingo, que são os dias em que as pessoas estão por casa e que aproveitam para fazer estes trabalhos de exploração florestal e agrícola também. Houve um aumento porque as pessoas fazem as fogueiras e não têm os devidos cuidados e muitas vezes abandonam as fogueiras e depois dá incêndio. E porque as pessoas se calhar pensam que estão no inverno, não há perigo, não é? Se for no verão ainda pensam, é perigoso, não se pode fazer, mas agora acham que não há perigo nenhum e há. Porque basta as condições climatéricas serem propícias ao alastrar da fogueira, que pode ser uma inofensiva fogueira, mas a certa altura pode se transformar num fogo florestal. Sim, é verdade. O vento aqui é um fator determinante, porque nós, à volta da fogueira, por norma, há matos, vegetação e outro tipo de vegetação e outros tipos de combustíveis que podem continuar a arder. O vento, basta empurrar a chama, não havendo os cuidados e claro, após. Claro, portanto fica aqui o alerta para os munícipes, para a população em geral ter cuidado relativamente a esta situação das fogueiras e das queimadas. Também ainda no âmbito da proteção florestal, a senhora vereadora de certo vai nos referir à legislação de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais, uma informação que se calhar é importante para os proprietários que estejam a pensar reflorestar. Quais são as espécies que podem utilizar nessa reflorestação? Temos em aberto uma polémica no Conselho, como todos nós sabemos, que tem que ver com a plantação desmedida de eucalipto. Gostaria que nos falasse dessa questão. Pronto, relativamente a esta questão, qualquer que seja a espécie que as pessoas pretendam plantar, quer seja o eucalipto, o pinheiro e outras espécies, o Decreto-Lei, que é o 96/2013, de 19 de julho, estabelece que todas elas carecem de ou uma comunicação prévia ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ou então uma autorização prévia. Ou seja, as pessoas precisam sempre de informar ou pedir autorização ao ICNF para plantar e esperar uma resposta do ICNF para depois poderem plantar ou não. E aquilo que nós temos verificado é que as pessoas continuam a plantar e muitas das vezes não têm devida autorização. Isto tem coimas e tem também, por vezes, o ICNF, está na legislação, pode solicitar ao proprietário, após o pagamento da coima, a restituição das espécies originais nas parcelas, nos terrenos, pode acontecer. Pois, ainda recentemente vi na nossa Centro TV uma reportagem onde a senhora vereadora também está presente, precisamente a abordar esta questão, que por vezes basta passearmos aqui pelo nosso concelho para percebermos que há vastas zonas de eucalipto e o que nós nos perguntamos é: será que há autorizações para todas? O que era dito nessa reportagem é que provavelmente não haverá, e muitas vezes as pessoas pedem autorização para uma área, mas efetivamente depois plantam uma área muito maior. Porque temos aqui também muitas áreas com intervenção das GIFs, não é? E portanto onde provavelmente o que é autorizado plantar são as espécies autóctones, e nós de facto quando olhamos para os terrenos apercebemos que se calhar não está a ser integralmente cumprido. Sim, o Conselho de Oliveira do Hospital, a sua ocupação florestal é maioritariamente de pinheiro bravo. Nós, se observarmos tábua e arganil, vemos que a grande percentagem já é de eucalipto, principalmente tábua. E aquilo que se está agora a pensar é que parece que há pretensões para estender, alargar a área de eucalipto ao Conselho de Oliveira do Hospital, que ainda tem pouca área nesse sentido. Do balanço que nós fazemos dos dados que nos foram fornecidos pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, é que algumas plantações foram aprovadas por eles, estão legalizadas. Outras há que estão a ser plantadas sem qualquer tipo de autorização por parte do ICNF. E se nós pretendemos ter um concelho turístico, temos que evitar esta situação. Temos que evitar esta situação. Às vezes o que nós nos perguntamos, cidadãos, é que, infelizmente, às vezes temos a sensação que no nosso país o crime compensa. Isto é, muitas vezes as pessoas, aliás era dito nessa reportagem que eu vi, que de repente parece que apareceu ali naquela zona do concelho uma plantação de eucaliptos, assim inesperadamente, quase de um dia para o outro. E depois o Presidente da Junta em questão dizia que, depois até se desencadear toda a burocracia inerente, provavelmente os eucaliptos vão crescer, vão dar corte e, entretanto, vai ser lucrativo. Se calhar é isto que tem que se diligenciar, no sentido das autoridades serem mais diligentes, porque se calhar aqui também há prazos que têm que se cumprir, mas se a nossa posição em termos jurídicos se desencadear mais rapidamente e as autoridades diligenciarem nesse sentido, talvez, porque assim, há aqui interesses económicos instalados. Sim. Como disse, nos concelhos vizinhos já temos essa plantação de eucalipto há uma série de anos e agora está a chegar ao nosso. Há aqui obviamente interesses das celuloses, há interesses dos madeireiros, há interesse de quem está a fazer esta plantação. É capaz de haver, por parte de alguns proprietários, também algum desconhecimento. Por exemplo, das implicações que tem para a nossa paisagem fazer uma plantação desmedida de eucalipto, que não é autóctone, que é uma planta muito exigente em termos daquilo que vai buscar ao solo, que provavelmente vai contribuir para a desertificação do nosso concelho, que vai esgotar os terrenos. É vulgo dizer-se que, à segunda plantação de eucalipto, aquele terreno fica praticamente estéril. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca disto. O crime compensa? Tem compensado. Aquilo que nós temos verificado é que a falta de fiscalização leva precisamente a que as pessoas plantem, por vezes paguem as multas, porque preferem pagar as multas, porque depois a falta de fiscalização não os obriga a arrancar os eucaliptos. Nesse caso compensará o crime, não é? Nesse caso compensa. Porque o lucro que vão buscar é muito superior às coimas que pagam. Exatamente. Tivemos conhecimento que aqui numa zona limítrofe entre Oliveira do Hospital e Ceia, os proprietários já foram obrigados a arrancar, inclusivamente outros que tinham plantado também sem autorização, antes de terem que pagar a coima, porque eram parcelas pequenas, também já começaram a arrancar. Sim. E nós esperamos que as pessoas, ou bem que estão autorizados pelo ICNF, ou então que não plantem, porque podem correr precisamente o risco de perderem o investimento que fizeram e depois terem que repor a floresta original. Porque é isso que a legislação diz. Basta fazê-la cumprir, que é o que falta neste momento. É fazer cumprir aquilo que está na legislação. Exato. Porque, de facto, se o proprietário que prevaricou perceber que vai ter um prejuízo, é evidente que isso será um exemplo para ele, que não vai repetir, mas será um exemplo para todos os outros proprietários que vão perceber que então o crime não compensará e que, além disso, é assim. Há aqui uma falta de... Estamos a falar de educação ambiental, que deve começar desde muito novos, e por isso é que estamos aqui a dirigir-nos também ao público escolar. Porque, por exemplo, deve ser ensinado na escola que preservar a floresta é preservar especialmente as espécies autóctones, aquelas que nos dizem respeito, aquelas que estão adaptadas ao nosso ecossistema, aquelas que fazem parte da nossa floresta e que é importante a todos os níveis, não só para a preservação dos solos, para a preservação do ambiente, mas também para a preservação das nossas potencialidades turísticas, não é? Porque chegarmos a um mirador, que temos alguns lindíssimos no nosso concelho, e em vez de vermos uma floresta, e floresta significa biodiversidade, tanto quanto eu sei, se em vez da biodiversidade o que temos é uma plantação completa de eucaliptos, nós sabemos, aliás, os senhores ouvintes sabem bem que quando passamos junto a uma plantação de eucaliptos percebemos que ali só é eucalipto. Sim. Não há mais nada, porque nenhuma outra espécie consegue competir com o que esta espécie suga ao terreno, não é assim? Eu costumo dizer que nós temos uma espécie invasora que é a mimosa, a acácia, que vulgarmente conhecemos por mimosa. Mas em caso de incêndio, num eucaliptal, nós passamos a ter também uma invasora, porque aquilo que nos resta na paisagem é uma invasão de eucalipto nas áreas ardidas. Portanto, e se formos passear na floresta, nós costumamos fazer muitos passeios aqui no concelho, se formos passear na floresta, a biodiversidade, como disse, numa zona de eucaliptal, até pela gestão que é feita no eucaliptal, é muito pouca. E aquilo que se pretende é que haja um ecossistema equilibrado entre a parte aérea das árvores, entre a parte arbustiva dos matos e entre os animais que habitam também na floresta. Pois. Quero com certeza deixar alguns conselhos, alguns aspectos que queira frisar relativamente ao seu pelouro. Se calhar agora mais em relação às queimadas, que se deve ter um extremo cuidado porque nos estamos a aproximar da primavera e depois do verão. Sim, eu queria alertar a população que pode e deve, porque as limpezas devem ser feitas e depois deve-se dar um destino ao que sobra da exploração florestal, mas as pessoas devem terem atenção sempre os dias com temperaturas mais elevadas e os dias com vento em que não devem fazer as queimas. Depois, nos dias em que podem fazer, e se tiverem dúvidas, podem sempre telefonar para o Gabinete Técnico Florestal, que nós indicamos os dias melhores e se podem ou não podem, e também existe um formulário próprio na Câmara Municipal que pode e deve ser preenchido, não é obrigatório, mas que pode e deve ser preenchido, onde as pessoas indicam o local, os dias em que pretendem fazer as queimas e o tipo de material. Nós também nos deslocamos ao local para ver se aquele é o melhor local ou não para elas serem feitas, e ficam salvaguardados, porque nós também avisamos os bombeiros, as corporações de bombeiros, que vão estar a ocorrer as queimas naqueles determinados locais. Depois, para fazer as fogueiras, as pessoas devem limpar uma área de vegetação à volta, deixando a terra a descoberto, para que não haja fugas. Devem também ir colocando os resíduos aos poucos e nunca fazer grandes amontoados de resíduos. Nunca devem abandonar a queima e devem ter por perto água para depois fazer o rescaldo, ou então fazer o rescaldo com terra. Muito bem, com esses cuidados com certeza não teremos, infelizmente, aquele panorama que todos os anos temos, que sabemos que muitos deles são fruto de negligência, sobretudo quando nos aproximamos dos dias quentes, de tantos fogos que depois se transformam em incêndios e que vão também esses desbaratando a nossa floresta, que é imprescindível que a preservemos, não é assim? Há aqui uma questão, é que todas estas queimas que resultam em incêndio, ainda que pequeno, mas a partir do momento que as corporações de bombeiros se desloquem ao terreno, eles são considerados crime. As pessoas são constituídas arguídas e têm que responder. Exato. E poderão ter que pagar. Porque é um caso de negligência, não é? Está-se a pôr em perigo. Nós sabemos que estes incêndios... É crime. Deixa de ser só negligência para passar a ser crime. Porque efetivamente isto não só destrói a nossa floresta e destrói um pouco do património de todos nós, mas ao mesmo tempo pode pôr vidas em perigo, como todos sabemos que infelizmente já tantas vezes tem acontecido no nosso país. Não sei se quer deixar mais algum aspecto, frisar mais algum aspecto que tenha ficado por referir, ou se acha que o essencial desta vez já foi dito? Sim, acho que o essencial foi dito. Mais à frente falaremos de outros aspectos dos incêndios. Muito bem. Aspectos também. Está bem. Agradecemos muito a sua colaboração neste programa, portanto até breve, porque juntos cuidaremos com certeza melhor do nosso ambiente. Sim, é verdade. Escola e o Meio. Olá a todos, o meu nome é Diogo Pissarra e estou aqui na Escola e o Meio com o Perfeito. Espero que gostem. Grande abraço. Perdoa-me se não vou, se demoro a voltar. Não tenho poderes, nem sou eterno, e quando não quero volto a errar. Nada mais te posso dar além de me entregar, e é tão bom, isso é tão bom. Mas se não falo, não ligo, oh. Se não estou, nunca cuido, ah. Se não tento, então não sei fazer melhor. Já te tinha dito, não sou perfeito. Sei que não sou. perfeito. Iniciamos as notícias acerca do plano de atividades do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Começamos com as notícias da Biblioteca Escolar. No dia 5 de março de 2015, a atriz Sara Norte esteve na nossa escola a convite da equipa coordenadora da Biblioteca Escolar. A sua presença destinava-se a uma ação de informação e sensibilização sobre a problemática do uso de drogas, sobretudo nos jovens. Numa interessante e por vezes comovente intervenção, a atriz descreveu, em traços gerais, a sua dolorosa experiência que culminou na detenção numa prisão espanhola por tráfico de droga. Nesta evocação, a atriz deu um ênfase especial à separação dos pais, que terá contribuído para o processo atribulado que foi a sua vida. Um fechamento em si própria, inicialmente, e o contacto com pessoas relacionadas com o consumo e o tráfico para sobreviver, posteriormente. A vida na prisão foi descrita sem metáforas, em toda a sua crueza. Realçou a importância da família e de alguns poucos amigos para recuperar lentamente a dignidade perdida e a força para viver. Nesta atividade estiveram presentes alunos de diversos níveis de ensino. O interesse revelado nas muitas e oportunas perguntas que fizeram demonstram o êxito da iniciativa. O facto desta reflexão ser feita por uma atriz ainda jovem e que tinha na sua infância e adolescência uma carreira sólida em séries de televisão e ainda o impacto público do seu caso contribuíram para o interesse despertado nos discentes. Se alguma coisa ficou e pensamos que muito terá ficado nas pessoas que assistiram a esta sessão, foi o alerta para as consequências do consumo de drogas, a perda do sentido da dignidade humana e, não raramente, a perda do sentido da própria existência. Concurso Nacional de Leitura. No dia 28 de Abril realiza-se na Biblioteca Municipal de Montemor-o-Velho a 9ª edição do Concurso Nacional de Leitura 2014-2015. A Escola Secundária de Oliveira do Hospital far-se-á representar pelos seguintes alunos: 3º ciclo, Flávia Roman, Francisco José Marques, Raquel Eduarda Faria Rodrigues. A obra escolhida, O Rapaz do Pijama à Riscas. Secundário, Andréia Filipa Teixeira, João Manuel Amaro Santos, Michael André Nunes. Obra escolhida, Somos Todos um Bocado Ciganos, de Manuel Jorge Marmelo. Escola e o Meio. Terminamos aqui a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Daniel Pereira, Patrícia Correia e Michael Krasowski. Por hoje é tudo, despedimos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.